Partida. Aqui está! Pam! Sim, pai? Estou farto de te dizer para pôres o lixo no contentor. Sim, pai. Mas quando repetes assim tanto as coisas, elas perdem o sentido. É bom saber. Pim, agora! Bem, isto não resulta. Pim, despeja o lixo. Pim, limpa o quarto. Pim, para de falar sozinha. Adoro estes mini-mísseis. As latas de lixo estão ultrapassadas. O seu nome é Phil e é o nosso lar. Veio sem dívidas com a família atrás. Numa máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele vem conhecer. Não Phil, Phil, Phil. Recordando o seu melhor agora e nunca depois. Phil, Phil, Phil. No futuro é o as do século XXII. Está de férias cá, mas vai ao liceu. E não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou. E acabaram por ficar onde ela os deixou. Não, Phil, Phil, Phil do futuro. É a primeira história onde ele aterrou. Phil, Phil, Phil do futuro. É o ar do século XXII. Phil, Phil do futuro. É o ar do século XXII. Eu vi um reality show tão estranho ontem à noite. Quem quer casar com o dentista? Ah, também eu! Eu sabia que ele ia eliminar aquela miúda com o dente torto. Bom dia, alunos. Fala o vice-diretor Hackett. A temperatura atual é de uns belos 30 graus. O que não é desculpa para mostrarem o umbigo, malta. Passando ao desporto, ontem à noite a nossa equipa de ginástica ganhou o segundo prémio seguido, graças principalmente à ajuda de Troy Jackaway. Obrigado. O Troy ganhou 8 medalhas e bateu um novo recorde. 3, 4, muitas para contar, demais para contar. Troy, de um excelente atleta para o outro, continua o bom trabalho. Eu sou atleta. A dança de salão é um desporto. Parem, corta. Agora que o nosso querido Sr. Hackett terminou, queria que todos passassem os trabalhos de casa. Uau! Tu acreditas nisto? Já! Yeah. Vai passar por onde o Arne Jochalsen vomitou semana passada. A secundária de Washington era o meu terceiro e último salto e disse para mim mesmo, disse, meu, tu só tens uma opção, a perfeição. Então avancei, consegui, virei-me para o júri e pensei, aguentem-se. Boa! Bela anedota! Fica com ela. Obrigado. É tu? Eu não percebo. Quer dizer, primeiro ganha a medalha e depois oferece-a. Para quê? Hey! Quero uma! Olá! Queres uma? Sim, claro! Tá bem, toma. Escolha o que quiseres. Obrigada! Ah, fica-te bem. Isto é tão fixe. Queres ficar com todas? Queres? Oh, obrigada! Ganhaste estas todas? Aham. Que fixe! Posso ficar com essa? Obrigada! Espera aí. Não percebes o que este míssil significa? Podem existir outras famílias do futuro aqui. Só temos de encontrá-las. Só temos de contactar com elas e vamos para casa, filho. Vamos para casa! Pai? Acho que não. Estava presa à nossa lata do lixo. A sério? Pim! Chamei-vos aos dois à máquina do tempo porque a Pim pôs em risco a nossa segurança. Não me resta outra opção senão trancar todos os objetos do futuro. E não é numa caixa qualquer. É nesta. Esta caixa está programada para ler apenas esta beleza. Reconhecimento nasal. Nariz verificado, Lloyd Fifi. Boa, caixinhas. Eu não contei, está bem? Eu só disse ao pai o que encontrei. É, sabes que... Filhos, ei, chega, está bem? Pim, com castigo vais trabalhar na cozinha. Significa pratos, significa esfregona. Agora, se me dão licença, tenho de ir ver quem quer casar com o dentista. É idiota e palerma, mas não consigo deixar de ver. Desculpa lá. Pede desculpa, senhor, nunca faço nada errado. Mas um dia vais enganar-te e eu vou estar lá. Vou fazer o teu reino de bondade cair como um castelo de cartas. Ei, tranca a máquina do tempo quando saíres. Oh pai, podemos falar um segundo? Sim, mas tem de ser depressa, está quase na hora. Hora de quê? Alguém anda a vigiar a nossa casa todos os dias. Acho que é alguém do governo e acho que eles sabem que somos do futuro. Ok, sabes, é o seguinte. Há um tipo na escola que é mesmo bom em ginástica e toda a gente parece impressionada com ele. Até aquele. Eu não sei porque é que me incomoda tanto, mas incomoda. Bem, filho, como pai preocupado, tenho de perguntar-te como é que te sentes. Já te disse, incomoda-me. Então acho que tens duas opções. Um, não fazes nada e ficas incomodado, ou fazes qualquer coisa. Filho, podemos falar mais tarde? Sim. Não, eu acho que sei o que vou fazer. Olha, lá está ele. É ele! Ah, e tens a certeza que ele quer espiar-nos? Oh, sim. Ele para em todas as casas só para parecer normal. Bem visto, pai. Morre, tabuleiro queimado! Como é que vai a Loisa, querida? Oh, muito bem! E pronto! Eu sei que é o teu castigo, querida, mas não é giro fazermos nós as coisas? E não é difícil quando sabe como se faz. Lembras-te quando era com o laser ultrassónico que limpávamos tudo? Sim, qual era a piada? Yes! Podes deitar fora a galinha que sobrou, linda? É claro. Prometi ao Phil que fazia sopa caseira amanhã. Oh, sim. O Phil come toda a sopa que ele desejar. Porque eu sou o Phil. Eu sou perfeito. E mereço baldes e baldes de sopa. Sabes que não é por causa do teu irmão, Pim. Bem, devia ser. E nem que seja a última coisa que faça, vai ser. Verificado, Lloyd Fifi. verdade é que é. Treinador? Não viste o aviso? Estou a comer uma refeição caseira. Sim, olha, treinador, eu não quero empatar, mas eu sei que é um homem ocupado, com fome, mas eu quero entrar para a ginástica. E assim? Tu? As pessoas ficam impressionadas com os ginastas, por isso pensei em tornar-me um. Porquê é que achas que podes aparecer aqui e tornar-te ginasta? A ginástica não é como o futebol, hã? Apanha a bola, corre, atira-te, lá, rá, rá. A ginástica requer força, requer concentração, requer coragem. Me conseguir! Quer dizer, gostava de experimentar, se puder. Tu mostrar-me. Deixa a comida à espera. Então, como foi? Tu fazes-me chorar lágrimas de alegria. Bem-vindo à ginástica, querido! Ah, olha, comemoramos depois. Agora assinamos o contrato, sim? Phil, tu estás tramado. E devido aos cortes do orçamento, o ketchup volta a ser um vegetal. Quem é que desliga? Agora, passando ao desporto. Babe Ruth, Johnny Unitas, Man of War, Phil Diffie. Numa notícia de primeira página, este jovem atleta apareceu do nada para ajudar a nossa equipa de ginástica a vencer esta noite na competição contra o West Brooks Vikings. Phil, estás a gozar comigo? Ele é como... Visto. Ele é como um anjo. Um anjo que voa pela janela do meu pequeno apartamento. Phil, conta-me. Como é seres tu? Eu só queria entrar para a equipa, não esperava tanta atenção. Toma, calma. Isso mesmo, bom. Em direto para AG Wells, a equipa de reportagem. Sou o Neil Hackett. Devolvo a emissão ao jeitoso do estúdio. Obrigado, Neil. Uma nota pessoal. Este vice-diretor tem tanta certeza de que vamos ganhar esta noite que já avancei e fiz uma aposta amigável com o vice-diretor Jergens de Westbrook. Quem perder anda de vestido de noiva. É? O que é que tem isso? Muito bem, Sr. Diffie. Ok, pessoal, vamos abrir os livros na página 42. Nunca me disseste que era ginasta. Não é importante. É, amigo. Bem-vindo à equipa. Obrigado, Troy. Ora bem, duas coisas. Primeira, nutrição. 2 horas antes de cada encontro, muita massa e salada. Percebido? Nossa. Segundo aspecto, tu precisas de um bom gel. Olha, experimenta este. Vê. É caro, mas do melhor. Obrigado. Sabem, tem graça. Eu nem faço ginástica há muito tempo. Tenho jeito, sabem? Então já pensaste nas Olimpíadas de 2012? Sabem, tem graça. Nem sei onde é que vão ser. Mas não seria fantástico se fôssemos todos juntos? É. Olha, é só uma ideia. Mas que tal umas t-shirts? Equipa Phil. Qual é o teu segredo, Phil? Diz lá, qual é o teu segredo? Segredo? Qual segredo? Eu não tenho segredo. Tchau, Phil. Até logo, Phil. Malta. Uau, Phil, séquito impressionante. É, quem diria? É ela. Espero que possas vir esta noite. Arranjei-te um bilhete de graça. Hã? Obrigada, Phil. Nada. Só para saberes, são todos grátis. Colaram-nos em todos os cacifos. Sim. Bem-vindos à competição de ginástica do H.U. Wells. Procuras isto? Olá, Philip. O que é que estás a fazer? Só a saborear a doce vingança que prometi a mim mesma. Oh, e pipocas. Oh, olha a mãe e o pai. O que é que a mãe e o pai fazem aqui? Acho que lhes falei disto. Mas porquê? Penso que é importante a mãe e o pai verem o filho perfeito a fazer uma perfeita figura de parvo. Tu já acordas má? Por acaso, até acordo. Ah, Diffy. Ok. Há só uma coisa que eu não percebo. Porquê é que estás a fazer isto? Olá, Phil. Ficas bem de uniforme? Estou impressionada. Boa sorte. Obrigado. Vamos. Oh! Estás a fazer isto para impressionar a pequena Miss Sorrisos. Queres que ela pense que és um grande atleta? Uau, Phil. Uau. Bom, o que é que vais fazer? Denunciar-me? Não. Porquê é que me estás a dar isto? Porque és malévolo e estás a manipular as pessoas para pensarem que és uma coisa que não és. E isso acaba-me. Sabes? Nunca tive a certeza se seríamos irmãos. Mas agora tenho. Agora a saltar para o Westbrook, Rich Rinaldi. Próximo a saltar, Phil Diffy. É a primeira participação do Phil como membro dos astronautas de H.G. Wells. Boa sorte, Phil. Treinador, eu... Diffy, és tu! Olha, acho que não consigo fazer isto hoje. Disparate! Vai para ali. Faz-me chorar lágrimas de alegria. Ok? Ok? Ok? Ok. Vamos, Phil. Phil Diffy, estamos à espera. Acima das minhas chaves. Meu, aquilo foi esquisito, meu. É, mau salto, excelente no ar. É alguma coisa? Já percebi porque é que acordei esta manhã com o nariz arranhado. Tu, eu, casa logo, tratamos do castigo. Ei, se precisares de um castigo... Tenho um monte de meias mal cheirosas. Ok. Querido, nada mal. Merecias pelo menos um 2. Olá, Phil. Então, o que foi aquilo do... Rodopio e dos gritos? Que era aquilo? Eu vou ser honesto contigo. Eu não sou ginasta. É, já percebi isso. Mas, então porquê é que foste saltar? Os atletas impressionam. Tu estavas impressionada com o Troy. Também me impressionam os prédios altos. Então, fizeste isto por minha causa? E por todos os miúdos que não podem ir ao circo? Sabes, Phil, tenho vivido em Pickford toda a vida. Toda a gente por aqui é fácil de perceber. Mas tu não és igual. Isso agrada-me. Bom, vemo-nos amanhã. Sim. Agrada-me. Parabéns, vice-diretor Jenkins, pela vitória da sua escola e por ganhar a nossa aposta amigável. Para o ano conversamos. Há algum voluntário? Vou precisar de ajuda para entrar no carro. Podes cortar agora, ok? Não, é só... Corta!